まだ誰も知らないフィクションを込めて名もない物語を開け。 E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E agora vamos sair do planeta Terra e ir para qualquer outro que seja, porque esse vai ser um cast de Isekai da zoeira. Isso aí, gente. Vocês pediram, a gente queria e aqui estamos. Vamos lá. Esse cast vai ser um pouco estranho e diferente. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Não sei se vai dar certo, mas digamos assim que os participantes estão às cegas. Por um minuto eu achei que você ia falar Isekai da Jujuba. Nossa. Eu fiquei confuso. Enfim, seria um bom Isekai, mas vamos lá. Eu sou o Mugi e eu não sei se eu tô no mundo certo. Pode ser que eu já esteja no Isekai. Bosta de mundo que você vai parar então, hein? Que droga, né? Sim. Que merda, né, velho? Cada um tem o Isekai que merece. Eu sou o Jin e o melhor Isekai é do Graveyard Keeper, onde você morre e vira um coveiro e tem que agradar uma caveira, um crânio, pra falar a verdade. Cara, me manda o nome certinho que eu vou ler. É um jogo. É o Graveyard Keeper, parece bem legal. Graveyard Keeper é muito legal. Eu sou a Dri e o meu Isekai dos sonhos é o The Sims, que com código você pode ficar rico, você pode fazer todas as pessoas chamarem e ter a casa mais chique do rolê. Os sonhos inalcançáveis. Sonho de secar e ela entrar no sonho. Os sonhos inalcançáveis da juventude millennial em 2019. Pra vocês entenderem a merda que é a nossa vida. Aqui é o Seiji e o Sekai que queria participar é um que eu reencarnasse como Putin, cara. Seria louco. Montado num tigre. Que? Ou num urso. Tem esse mangá aqui, cara. É triste. Bem, o Seiji já falou aqui uma coisa interessante. Vamos lá. Eu quero falar primeiro, antes de qualquer coisa, definir aqui para quem ainda não conhece, o público que não sabe, o que é um Isekai. O que é Isekai? Ah, lá, né? Vamos nós. Vamos tentar colocar nas palavras a palavra em si. Isekai é mundo, certo? Isekai é. E Isekai seria outro mundo. Ok? Então, basicamente, Isekai é um gênero de mangá, anime, novel e o que for para que vá ser publicado. De viagem a um outro mundo, ok? Ou seja, geralmente quando você assiste um Saô da Vida, um Log Horizon, também temos o famosinho Overlord. Temos os famosinhos Isekais que estão aí, que é a praga dos últimos anos, porque só tem Isekai, né? Isso é um Isekai, tá? Existe até uma colocação que é que eu quero colocar. Antes da gente começar tudo, eu vou colocar aqui, eu não considero o Isekai animes e mangás e obras que são volta no tempo, ok? Porque você tá saindo do seu mundo, voltando pro mesmo mundo, só que no tempo anterior. Sim. Existe alguns assim também. Tá? Faz sentido. Mas eu não vou considerar. Eles são bem parecidos. Assim, eu não sei vocês, eu acho que eu posso estar a última pessoa que deveria estar nesse cast por um motivo muito simples. Eu não gosto de Isekai. Boa! Não... Assim, eu acho que a ideia original é legal. Pô, pra mim, o Isekai original pra mim era .hack. .hack foi o Isekai que deu certo. Legal você falar isso daí, sabe por quê? Isekai, a galera geralmente pensa que Isekai é uma coisa recente, mas não. Já data de uma coisa muito mais antiga. Sim, Se você parar pra pensar, a gente tem Inuyasha, que é um Isekai. A gente tem Monster Hunter, que é um Isekai. Guerreiras Mágicas de Hayward. Guerreiras Mágicas em Isekai. Então tem várias coisas que antigamente eram Isekai. A questão é que atualmente virou uma praga. E a maior parte dos Isekai atuais parte do mesmo princípio, que é de ir para dentro de um jogo. Não necessariamente ir para um mundo paralelo. É ir para um jogo ou ir para um universo claramente inspirado em um jogo. Goblin Slayer tá aí pra falar. O do slime lá, que eu não consigo falar o nome daquilo, mas o conceito dele é muito bizarro, mas parece legal. Realmente. Você tem razão nisso daí. A maioria dos Isekais trata com os termos de jogabilidade. Porque, na verdade, esse novo gênero... Vamos dividir esse novo gênero de Isekai de jogo. Ele começou assim, ele teve uma maior difusão por novels que eram feitas em autores iniciantes que começavam em fóruns conversando e queriam fazer alguma coisa iniciante. Eles começaram por isso, entendeu? Porque eles gostavam de jogos. Então, esse novo gênero de Isekai culpe os foruneiros, tá? O Isekai é meu, eu culpo quem eu quiser. Boa. Mas eu quero colocar aqui uma situação. Geralmente Isekai começa já, tipo, com alguma situação levando o protagonista para um novo mundo. Ou protagonista ou mais pessoas também, né? Mas em si, o protagonista tem que ir para um outro mundo. Geralmente temos ou uma morte com reencarnação em outro mundo, né? É, geralmente a gente pode ter também o protagonista que ficou preso no jogo. A gente pode ter os protagonistas que foram invocados, tá? Ou seja, não, eles não morreram, eles só foram invocados e eles querem voltar. E a gente tem aquele termo de volta no tempo, mas eu já falei que eu acho que a gente não, eu não consideraria ele. Eu acho Isekai muito confuso, o conceito de Isekai. É confuso. A gente tem os de portais também, porque às vezes abre portal e você vai pro outro. É, porque pensa bem, por exemplo, Yu Yu Hakusho. Yu Hakusho, eles trocam de mundo e vão pro inferno em determinado ponto. É Isekai? Não consideraria tanto. Não, porque parte da ação é, tipo, não tem uma transformação. O personagem não muda. Não, o gênero Isekai é porque eles estão presos dentro daquele mundo. Ou parcialmente ou totalmente, entendeu? É, geralmente eu penso assim, a história começa eles indo parar num outro mundo. Pronto. Se a história não começou nesse ponto, aí não... Exatamente. A história tem que começar assim. Senão eles estão introduzindo um mecanismo... Aí o Isekai não vira um gênero, vira um mecanismo, entendeu? Outro exemplo, quer ver? Ah, é parando em outro mundo. Então, por exemplo, Perdido em Marte seria um Isekai. Ele foi pra outro mundo. Cara... E começa ali. E aí? Mas eu acho que não é simplesmente um outro planeta. A gente tá, quando fala, a gente fala de ir pra um outro mundo, a gente tá falando de ir pra uma outra estrutura de sociedade. A gente tá falando de um lugar com regras diferentes, com uma população diferente. O pessoal, inclusive, usa muito essa coisa do jogo, porque tem elementos que são fáceis de você diferenciar entre o nosso mundo versus o mundo deles. É a presença da magia, a presença dos monstros, a presença dos espíritos, etc, etc, etc. O básico é diferente. É, o senso comum é diferente, né? Pô, então, peraí. Então, se tiver um Isekai de Star Trek, que ele cai num planeta alienígena com uma sociedade diferente, aí você cai. Não, porque isso já tá previsto nas regras originais do mundo. Você entendeu? É confuso, né? Muito confuso nesse aspecto. Pensa assim, o Isekai é uma desculpa. É uma desculpa pro personagem fazer o que ele quiser. Já que ele tá em um outro mundo e não obedece às regras do mundo que ele vivia, então acontece a porra que ele quiser, cara. Que o autor quiser. Vamos falar o seguinte, eu acho que a maior gama de gênero que a gente tem aqui é de morte e reencarnação. Eu imagino. Tem bastante. Tá? É, talvez não seja uma morte e reencarnação, mas eu não sei se preso no jogo considera ser uma morte também. Depende. Às vezes é. Depende muito da história. Mas, vamos lá. É, se vocês aqui, a gente, nós quatro... fôssemos para um Isekai, eu queria saber, vocês acharem que vocês fossem para um Isekai depois de morrer e reencarnar, vocês iam ficar presos no jogo ou vocês seriam invocados? Olha, se eu fosse ser invocado para ser um personagem isso. poderoso, eu seria aquele que viraria o personagem mais bosta dessa história. Tem esses Isekais assim. Eu sei que tem. E aí eu seria ignorado, desprezado naquela sociedade, cara, e vive uma vida de merda. Isso acontece. Boa. Tem esses secais assim. Acontece. Eu seria invocado. Cara, morrer não é legal, não. Morrer não é legal também. Eu acho, que eu ia acabar ficando preso num jogo. Porque o que a gente mais faz atualmente, né? Tipo, é jogar. Então, eu acho que eu estaria preso num jogo. Pior que nessa eu tô com o Mugi, mas é engraçado, porque eu não jogo MMO. Eu odeio MMO também. Eu odeio muita coisa, vocês vão perceber isso. Mas... eu jogo muito também. Então eu consigo me imaginar, concordo com o Sage na colocação dele de que morrer não é legal. E eu não vejo por que alguma grande entidade cósmica ia me invocar pra fazer o que quer que seja. Tipo, ok. O que, que eu ia poder acrescentar pra qualquer mundo que seja. Você também seria convocada por engano, né? Audrey, eu pessoalmente acho que uma entidade cósmica podia só te convocar pra compensar a vida de merda. Pode ser. Né? Às vezes tem aqueles secais de reencarnação. Onde o deus, entre aspas, né? O deus daquele... Tá só de zoas. Não, ou ele só tava de zoas, ou ele te matou sem querer. Ele queria matar outra Adriel, e aí matou você. Aí falou, puta, então vou te colocar em outro mundo pra te recompensar, tá ligado? Como é que é? Ele tinha um vaso ali, o vaso caiu bem na sua cabeça. Aí falou, ih, você não era você. Você não devia ter morrido assim. Obrigada, gente. Vocês são legais pra caralho, só dizendo. Não, eu tô falando que acontece. Você cai, acontece isso. É verdade. Mas aí se você morre, ele vai te dando um cheat, olha só. O mais legal é a colocação do Mugi. Ah, sabe como é isso? Acontece. Aonde? Caraca. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Vai que tem alguém aí nesse exato momento preso dentro de um jogo e a gente não sabe. Não, você esqueceu de falar uma subcategoria que tem sempre, que você não reencarna como um humano. Sim, acontece de às vezes você reencarnar e reencarnar como um monstro ou alguma outra coisa, qualquer outra coisa. Você pode se reencarnar com uma terma, com uma máquina de venda. Você pode se reencarnar com uma slime, que acontece, já tem mangá disso. Com uma aranha. Você se reencarnar como uma espada. Uma espada, tem um isekai de uma espada, cara. Cara, isso sim é que é você tirar a loteria de merda, né, cara? Você, tipo, você... Ah, mas todos esses itens são roubados também. O que adianta você ser um item roubado ao invés, né, de ter um item roubado? Me fala. Todos são roubados. Depende de quem te usa. A menos que essa espada conseguiu flutuar e furar as pessoas sozinha sem precisar de alguém cair. Não, alguém ela portar, ficou parada num tempo, por um bom tempo, até alguém conseguir tirar ela. Ah, então. Então, que bosta. Não, mas ela flutuava assim, é que ela ficou parada porque ela caiu num lugar que era, anulava a magia dela, mas ela conseguia flutuar. Ou seja... Aí lascou, né? Enfim, mas vamos lá. Também temos coisas como, por exemplo, a gente não tem que ficar atrelado a um isekai ser um mundo de fantasia, tá? É, porque também temos isekais de mundo de fantasia que vai pro nosso mundo, teoricamente, nosso mundo normal, entendeu? Já sei, Hataraku Mao-sama. Ah, exatamente, Hataraku Mao-sama. Então, vamos lá, gente. Podem pensar fora da caixa, se vocês quiserem. Se quiserem se manter na caixa, também, tanto faz. Mas pra que mundo vocês iriam e que poderes vocês teriam? Geralmente, eu, dos jogos que eu... Que das poucas experiências que eu tenho de jogar com outros seres humanos, que costumam ser bem ruins, inclusive, eu costumo ser... Eu tenho alguns papéis bem definidos. Eu jogo como cleric, como healer, essas porras. Você é o suporte da galera. Eu sou o suporte da galera, o suporte sem querer ser suporte, porque, né, a vida não é justa com as pessoas. Então, se eu fosse, provavelmente, dadas as circunstâncias, seria um rolê parecido. Então, seria alguma coisa de suporte, mas... Ao mesmo tempo, eu acho que eu ia querer ser um suporte mais... Sim, ter um lado um pouco mais ofensivo também. Então, eu ia querer ser monk, sabe? Tipo, vou curar você nem que seja na base da porrada. Especialmente na base da porrada. Mas qual seria o poder que você falou? Isso, exatamente. Você pode ter qualquer poder. Qualquer poder, me fala. Se eu pudesse, então, ter um poder, qualquer poder... Então, eu acho que seria um poder pra... Já sei... Um poder pra hackear inimigos. Não hackear, mas controlar eles. A gente não precisa resolver tudo na violência quando a gente pode resolver tudo no controle mental, não é você verdade? Isso que eu ia falar. Você queria ter poderes de mente, controles mentais. Isso, controle mental. Só que não um simples controle mental é roubado. Mas assim, claro que assim, a gente entende que o mundo tem regras e tudo mais, então não dá pra simplesmente ser... Não dá pra querer que seja... Assim, absoluto, mas se der pra controlar um minionzinho chato ou dois, já vai ser uma bela... Você tá ligado que se você tiver um isekai, você não precisa pensar, como eu falei, você pode ser roubado. Você não precisa querer ser modesto e querer controlar um ou dois. Você pode controlar o bonde. Posso controlar o bonde, é mesmo. Mas assim, eu entendo que provavelmente eu não vou conseguir controlar o boss, porque os boss costumam ser mais roubados do que os... Ok, mas você pode... Você consegue. Então, eu acho que é isso. Eu quero ter poder de controle mental. Se eu precisar usar isso nos inimigos, ok. Se eu precisar usar isso na parte melhor ainda, beleza. Legal. Jim, você seria um World Traveler, então. Você ia ter o poder do Deus. É claro, bem mais fácil. Aí você pode escolher quantos mundos você quiser também, né? Você não tá entendendo. Eu estou em todos. Ok. Justo. Aí é onipresência, não é viajar por tudo. Para eu aí. Pedi o poder do Deus. Calma, eu pedi o poder do Deus. Se o Deus é onipresente, ele é meu. Acabou. E você cai. É um bagulho que eu já aprendi. Vale. É shit. E que importa é o shit da história, exatamente. Sente? Eu, por exemplo, eu não gostaria de ser o herói, porque o herói é muito Palmas. Chato. Beleza. Cara, é bonzinho demais. Ah, é muito, muito irritante. Ele segue muito as regras do jogo, quer salvar todo mundo. Eu não gosto disso. E tá errado, porra. E quem disse que eu ia ser o herói? Eu não gosto dessa coisa. Nem o Lorde Demônio também. Também que é toda a mesma história. Ah, você virou Lorde Demônio. Seu objetivo é matar todo mundo. Aí de repente ele se cansa, ele só quer ter a vida dele normal também. Irritante esse negócio. Você queria ser um anti-herói. Eu queria ser um anti-herói. Viva a minha vida, na boa. É, já dá pra ver bem o alinhamento de todo mundo aí. Ou seja, ser bem chaotic neutral. O Jin é chaotic evil de sempre. Nada, nenhuma surpresa até aí. Não precisa ser isso. Por quê? Ele é neutral. Ele é um deus. Ele... Por que eu sou chaotic evil? O deus, ele tem que ser neutral. Totalmente neutral. Tá ligado? Ele só tem que ver lá, assistir o circo pegar fogo. Ah, ele é neutro, só que assim, né? Só que... Eu nunca disse que ia fazer bem ou mal. É, Audrey, eu quero ser caótico. Só por isso eu te jogo num lugar onde não tem vida inteligente. Ah, tipo, você tá falando na minha rua então, né? Essencialmente. Palmas. Tipo, foda-se vida inteligente. Isso é minha vizinhança. Viu só, deu certo. Deu certo. E eu queria ter o poder de mudar as regras do jogo. Você ia ser um admin. Isso. Se o mundo obedece regras e, tipo, tem um código, eu altero o código desse mundo. Pronto, pra mim é o que eu quero. É. Tá me irritando? Mudei as regras do jogo. Assustador. Olha que legal. Interessante. Assustador, porém interessante. Geralmente todo mundo quer ser overpower nesse mundo, né? É verdade. Eu acho que uma das características mais importantes disso é o nome do seu poder. Porque todo poder tem um nome hiper blaster desnecessariamente cool. O fantástico poder do Banhammer. Admin. Poder do admin. É o full stack o admin, tá, sei lá, ó, cara. Eu imaginaria o seguinte. Se tem uma outra coisa que eu faço mais do que jogar, é assistir anime e série, ok? Então eu entraria no mundo da televisão. No mundo da televisão você pode estar falando desde o mundo Stranger Things, o mundo Walking Dead, o mundo tá pra tudo por dinheiro, vai lá. É mais ou menos, digamos assim, é mais ou menos que o Como Poder do Jim, só que mais específico para o que eu já conheço. Odri, o lance é que o Mook ia ser a Angélica naquele filme Merda Dela, que tem o controle lá e fica trocando de canal. Você não fala mal desse filme, tá? É bom, é bom, é bom. Não, vamos lá. E eu gostaria de ter o poder de mudar as coisas que eu já conheço, tá ligado? Na verdade, de alterar a linha dos acontecimentos normais, digamos assim, entendeu? Vamos dizer o seguinte, eu gostaria de viajar para um universo de televisão, mas eu não poderia, tipo, interagir com os personagens, assim, eu ia ser um telespectador eterno, entendeu? Só que eu ia poder... É que, na verdade, isso eu assisti muito Ben Rich, tá? Desculpa. A pessoa, se ela tivesse que fazer, por exemplo, matar um demônio em um episódio de Supernatural, entendeu? E ia falar, não, você não vai matar esse demônio, entendeu? Você vai deixar ele ir. Eu ia ser a voz dentro da cabeça dos personagens protagonistas. Você tá ligado, Mug, que você ia ser o primeiro a ficar maluco de todos nós, né? Porque você não ia falar com ninguém. E quem disse que eu já não sou o primeiro a ter ficado maluco? O Mug é tipo aquele cara da censura, mas produtor, sabe? Não gostei dessa ideia. Muda a ideia. Tá, essa é a ideia geral. Mas, vamos lá. Vamos colocar no universo normal. Vamos colocar. Se eu fosse pro mundo de fantasia, ok? Meu poder... Uhum, que é bem comum. Meu poder seria... Viagem no tempo de poucos períodos. Por exemplo, de um em um minuto. Não poderia passar mais do que um minuto, acho. Tanto pra poder, tipo, voltar no tempo e refazer meus atos, entendeu? Um minuto. Só um minuto? Bem pouco. Pouco, mas é roubado, acredite. Imagina numa batalha. Imagina isso numa batalha. Posso fazer uma pergunta? Você poderia voltar um minuto, aí desse minuto que você volta mais um minuto, e depois você volta mais um minuto. Ah, mas ia ser canseira pra caralho, né, cara? Eu não perguntei se ia ser canseira, eu perguntei se você pode. Poderia. Então por que você não pega e volta o tempo que você quiser que dá na mesma? Não, porque ia ser canseira pra caralho fazer isso. Ai. O Mugi segue a lei do esforço mínimo, né, cara? Acho justo. Exatamente. Acho bem chique. O Mugi quer ser tipo o cara do reserva, mas sem precisar mudar. Exato, tipo isso. Só que eu poderia, dentro de uma batalha, por exemplo, eu vou ver que eu vou tomar um hit, tá ligado? Eu volto 5 segundos, esquivo, tá ligado? Então você quer o poder do save state, é isso que você quer? Exatamente. Ué. Voltar 5... Tipo, um minuto, só que podendo saber o que vai acontecer, entendeu? Você marca o save, aí vai acontecer alguma coisa. Não é legal, vamos voltar o resetar até pegar shine. Olha só. Ai, mano. Acho que deu pra entender o que, que dá ou não dá pra fazer com Isekai. Ou seja, dá pra fazer praticamente tudo, né, no mundo de Isekai. Dá pra fazer tudo, só que talvez você não deva fazer tudo, né, porque é tudo muito roubado. E pelo vocês perceberam uma coisa aqui? Que a maior parte dos poderes que o pessoal falou foi as pessoas, os outros foram essencialmente pensando em jeitos de contra-atacar o poder dele. Tipo, o Jin falando que vai mandar a pessoa X pra mundo Y, não sei o quê. Cara... Tá vendo? Não existe amigos desse mundo. Não existe amigos nisso. É, mas meu poder é mudar as coisas de dimensão. Que bosta, cara. É muito difícil ter amigos em Isekai. Tirando Log Horizon, que tem laços de amizades ali, tipo, de guilda, enfim. Ah, mas é meio que isso mesmo. Se você for pensar num jogo de RPG normal... Que é minha referência pra Isekai e tudo mais. Começa tudo amiguinho até a pessoa roubar sua kill, cara. E acabou. Acabou a amizade, acabou o amor, acabou tudo. É, exatamente. Ou a kill ou o drop, né? Que eu acho pior ainda. É, não, eu acho que roubar drop já é caso pra assassinato. Aí não é simplesmente perda de amizade, aí é caso pra agressão física já. Você tá liberado pra agredir a pessoa. Todo mundo está sujeito a ser o cara do escudo. Tate no Yusha, que é o anime da Isekai da temporada, né? Muito bom. Não, você pode pensar assim, você vai parar no outro mundo, você quer o quê? Você quer ver um mundo de aventura ou você quer virar aquele NPC mercador ali da esquina? Um mundo novo, cheio de aventuras, com certeza, né? Qual deles fica vivo e rico no final? Mas isso é importante. Quais seriam os seus objetivos num mundo de... Vamos colocar um mundo de Isekai de fantasia. Geralmente, né, os objetivos é enfrentar o Daimao, o grande vilão ali, né? Mas já vi muitos Isekais diferentinhos disso daí, viu? Tem de monte coisa diferente. Então, quais seriam os seus objetivos, assim, mais ou menos, num Isekai de fantasia, assim? Olha, como meu poder seria reescrever o mundo, conquistar o mundo não seria sem graça. Né? Entendi. Seria sem graça. Então eu acho que isso, meu desafio seria os outros conseguirem me bater nas minhas regras do meu jogo. E se eles conseguirem, eu altero as regras do jogo de novo. Você ia ser tipo um cara tipo pra provocar os caras, tipo, te ferrar e provar que não dá pra te ferrar. Exatamente. Interessante. Eu sou orgulhoso demais. É. Você, Dri. Geralmente eu gosto muito de explorar. Gosto muito de conhecer coisas e eu você acredito. Você ia ser uma aventureira e a gente era uma guild. Seria uma aventureira e conhecimento é poder e eu provavelmente usaria controle mental pra saber tudo. Eu já vi um Isekai que são invocados 4 heróis e um é chamado. Na verdade, eles invocam 5 pessoas, só que eram pra invocar só 4. Aí 4 viraram heróis e um virou, tipo, observador inocente, se não me engano é isso. Eu sei qual é. E aí ele falou: foda-se, não quero matar nenhum Daimao junto com vocês. Eu vou me aventurar e descobrir o mundo inteiro. Eu sei. Você seria esse aí, você cai, Idris. Essencialmente, o pessoal tá lá se matando pra se falando pra matar monstro. Eu fazer isso aqui, ó. Eu tenho mais o que fazer. Eu acho que o que eu poderia fazer, provavelmente, seria explorar o mundo, conhecer os seus segredos, conhecer as suas intrigas e, provavelmente, tentar roubar a informação dele pro meu próprio uso, porque ninguém é de ferro, né? Quem sabe? Cara, drilha esse mangá. Não, só pode, né? Boa. Pior que não. Você tá escrevendo essa história? Na verdade, o que eu tô pensando em Dragon Age, porque em Dragon Age eles apresentam os bardos da história, só que os bardos não são só aqueles caras que cantam canções de vitória e tudo mais pra melhorar o status da party, não. Eles são espiões. Eles chegam nas casas, eles cantam, eles roubam segredos, eles esfaqueiam pessoas. São os bardos mais legais, são os de Dragon Age. Então, eu acho que eu ia querer ser um rolê mais ou menos isso, entendeu? E controle mental torna isso muito fácil. E poder me curar me mantém viva nesse rolê sem depender de ninguém. Ou seja, melhor coisa! Não precisa depender de outros seres humanos, cara. Isso é muito bom. Tá. Jim? Eu ia fazer o que eu já faço hoje em dia. Eu ia colecionar coisas. Você é seu colecionador. Pô, eu já faço isso, pô. A diferença é que agora eu tenho um aspecto infinito de coisas pra colecionar. Depende. Você ia passar por todos os mundos com o seu poder de World Traveler colecionando as coisas que você acha legal. Ó, então você ia precisar também conseguir chegar num mundo estilo Limited Blade Works, né? Porque inventários são limitados. Não por um deus. Eu posso. Isso é fácil. Você já tá usando tanto cheat, né? Uma mais, uma menos. É só achar o mundo certo. É o Unlimited Blade Works, essencialmente. Aí você sumona a Gate of Babylon quando você quiser alguma coisa. Eu não ia pegar o Unlimited Blade Works, porque ela é muito sujo, sabe? Não, eu quero uma coisa mais limpinha e tal. Além de tudo, é exigente. Então, o que que eu faria? Eu acho que eu ia... Eu nesse aspecto, eu sou um cara que sempre gosta de protagonistas, eu sou um cara bem clichê. Eu gosto do clichê. Clichê bem tratado é bom, no meu ponto de vista. E você seria um herói? Eu seria um herói. Eu acho que é até um herói bonzinho demais. Tipo um paladino que salvaria pessoas. Não, ah, mas... tem que ter o paladino pau no cu mesmo, né? É, cara? Tipo... Não, eu não ia focar... Ser um herói pra focar em derrotar o monstro, o demônio. Eu ia ser o herói que ia ficar de boa na minha vila, mas ia focar em salvar pessoas, tá ligado? Ah, tá acontecendo uma calamidade X em tal lugar, eu ia pra lá e resolvia o bodega, entendeu? Você ia ser o cara da sidequests, então. Pode ser, sidequests, exatamente. Boa, boa, boa, boa. O herói da sidequests. Você. Mas ia ser bem clichêzão. Clichêzão. Oh, por favor, você pode me trazer 5 peles de búfalos? Eu estou precisando. Você tá precisando muito, muito mesmo. Tipo, você precisa dessas peles de búfalo pro seus filhos poderem dormir quentes. Eu seria o cara, entendeu? Eu ia me comover e ia. Acho fofo. É, se funcionar, né? Funcionando. Né? Funcionando, por que não? Bem, objetivos traçados. Eu queria saber a seguinte situação. Geralmente, em todo o Isekai, a gente tem, embora tenha o protagonista que veio, tem o contra, né? Como eu falei, o Daimao, essas coisas, enfim. O que vocês acham que seria de pior? Qual que você acha que mundo que seria o pior mundo pra acontecer, pra gente ter que se enfrentar? Não, não, agora esquece o mundo que vocês se relacionaram. Que mundo seria o pior mundo pra ter que ir enfrentar, salvar, o que for fazendo? Qual o pior objetivo? Eu acho que Daimao, tipo, é uma coisa muito, muito clichê. Teria que ter alguma coisa pior. Por exemplo, tá? Eu imagino muito fácil um mundo onde, tipo, vamos falar de um Isekai bem antigo, mas bem conhecido, que é Digimon, tá? Sim. Digimon, a gente tem um puto objetivo foda, embora que não é apresentado bem claramente, tá? Que é a destruição do Digimundo, né? Tá destruindo digitalmente o Digimundo. Ele tá se corroendo. Eu acho isso daí uma parada muito mais tensa do que um Daimao, entendeu? É, eu acho o seguinte, o Mugi. Eu acho que o tenso do Digimundo, se a gente fosse jogar no Isekai do Digimon, né? Seria passar pela apertura da Angélica, porque puta que pariu. Traumático aqui. Cara, todo Isekai, toda história de aventura tem a sua jornada do herói, tem seus testes e missões. Então essa seria a nossa. Why? Né? Why not? É pior do que o Daimao, né? Então, é que a maior parte deles... É difícil você conseguir fazer um bang mais, como dizer, terrível do que a destruição do universo tal como conhecemos, eu, né? Eu acho que tem um mais terrível do que esse daí. Por exemplo, atender clientes do McDonald's. Eu acho isso muito mais complicado do que um Daimao. É, você tá lidando com gente, né, cara? Aí entra o meu ponto. Exatamente. Mas pensa assim, você não tem dinheiro. Você precisa de dinheiro. Arruma o primeiro trabalho que dá pra ganhar. Você tá desesperado, meu amigo. Tem inclusive, na verdade, você já é o Daimao nessa história, né? Então. Exatamente. Com certeza é pior do que ser um Daimao. Tirando as paradas de piada, pra mim é simples. Mas o pior objetivo que eu consigo imaginar é você ter que ir bater um papo com o Cthulhu. Isso é tenso, isso é tenso. Aí é tenso. É complicado. E aí? O que você vai fazer? E aí a parada fica complicada. Você não precisa nem derrotar ele. Aí eu entro naquela situação. Eu esqueço o objetivo, crio minha casinha, tá ligado? Fico lá de boa. Aí você entra no modo Skyrim, sabe? Tipo, você se dane a quest principal, eu vou ficar aqui juntando nabo mesmo, que é o que eu ganho mais. É tipo isso. Eu vi um Isekai. Eu nem sei se eu posso deixar isso porque fica um pouco mais 18, mas vamos nessa. Vamos ver. Tem um Isekai onde o cara morre, né? É revivido. Deus fala assim: ah, não lembro o que acontece, mas em cima, o Deus ele deu um poder pra ele. O que ele quis? Ele quis cura. O healer. Ok. Aí o que. Qual que é a parada dele? Ele, de vez de fazer qualquer coisa, ele se estabelece nos lugares e vai. Nos puteiros de todas as cidades. Eu sei, E aí ele fala: ah, tô de boa. Eu gosto que o cara tenha as prioridades dele no lugar certinho. Tô de né? boa. Eu não vou pegar nenhuma DST, nem nada. Tenho minha cura, tá ligado? Meu, tô aqui. Aí ele trabalha como, tipo, médico, essas coisas, ganha dinheiro e vai conhecer as puteiras das cidades. De todas as fantasias que ele. De todas as cidades do mundo fantasia. Eu conheço outro meio parecido, mas de nível meio estranho. Que é uma garota que ela vai transportada junto com um cara. O cara ganha poderes. Ela, uma senhora, uma pessoa normal, não tem dinheiro. Vai fazer o quê? Vai virar prostituta. Ô, louco, cara. Eu não conheço esse. É. Tem uma light novel de algum lugar aí que eu vi uma notícia aí, cara. Nem quis saber dessa história. Gente do céu, tem que acabar o Isekai mesmo. Vai tomando as ideias. Já viu o Isekai que o cara vai com a mãe no mundo? What? Então, tem isso daí. O cara, ele vai pro outro mundo junto com a mãe dele. Só falta você falar que a mãe vira prostituta também, Sérgio, porque a conversa tá... Não. Eu espero que a mãe dele tenha virado uma amazona super badass e ele tenha virado um slimezinho bosta, sabe? Ia ser... A mãe dele era melhor naquele mundo do legal. Que ele, cara. Então, nesse ponto, a gente concorda. Cara, de pior cenário, cara, acho que seria encarar as pessoas que, meu... Odeio. Tipo, você encontra aquele cara protagonista dono de harém, cara. Que tem um harém. Puta, aquele cara... Que vontade de esganar esse cidadão, cara. Tem muitos isekais que caem nisso. Fazem um harém, tipo, no isekai. É muito... Hoje tá muito normal isso. Tipo, aquele é o protagonista bem clássico. Não, mas imagina só você ser o cara que assiste isso de fora, cara. Esse é o verdadeiro vilão, sabe? Tipo, esses caras que se acham os gostosões, eles são os verdadeiros vilões dessa história de pra quem tá olhando de fora. Tipo, olha esse cara, esse babaca. Adriele, você já leu ou assistiu Tate no Yusha? Não. Então, é isso. É justamente isso. É a versão isekai do Gary Oak, sabe? É tipo, ele picha nas paredes. Gary tava aqui, esteve aqui, o Ash é um perdedor, só que no caso o Ash é você. É, pensa assim, Dri, tem o herói da espada, o herói da lança, o herói do arco e você é o herói do escudo, né? O legal de ser o herói do escudo, o legal de você ser o tanque em qualquer jogo é o seguinte, as pessoas não percebem, mas a vida e a morte delas são na sua mão. Se você quiser deixar, ah tá, se morram aí e dar as costas e ir embora, acabou. Por isso que eu era o tanque no Age of Warcraft. Eu queria que tivesse um CK assim, sabe? Do cara, do tanque do healer se rebelando, deixando os DPS, os caras das espadas e das lanças morrerem de um jeito escroto, e sobrevivendo, e sendo os verdadeiros heróis, e deixando essa escória morrer. Ia ser lindo, cara. Olha, ele tem uma parecida, que o cara era um healer, ele foi abusado pela princesa, que só queria poder de cura dele, ele morreu, revoltou de novo pra esse mundo, e ele se vinga. É um Isekai. É um Isekai. Ele era de outro mundo, voltou pra esse mundo, aí ele falou assim, então, esse primeiro vez que você tava aqui, era o teste pra você conhecer esse mundo. Agora é pra valer. E aí ele se vinga pra valer das pessoas. É, eu já ouvi falar desse cara, disso daí. Depois você me manda. Que lindo, cara. Em nome de todos os healers, você tá uma lavada agora. Entendi. É, uma coisa também que eu já vi muito é acontecer sair Isekai de um mundo de fantasia e o cara cair num outro mundo de fantasia com as memórias de como que tem os poderes do mundo de fantasia dele antigo, tá ligado? Aí ele fica overpower porque ele aprende as novas coisas daquele mundo e já tem o conhecimento do mundo anterior, tá ligado? Pô, overpower motherfucker, tá ligado? Tá, vai no pé no saco. Ou seja, eu queria chegar no consenso com você pra gente fazer um acordo. Diga. Eu boto você no mundo que você quiser e você muda a regra universal e todo isekai tem que ser harém, fechou? Não pode ser harém, tá. Eu compro essa ideia. Eu aceito essa regra. Não pode ser harém. Eu também não curto isekai de harém. Tô junto, apoio também. É, eu acho que é... Como fala? Fanservice demais, cara. Isekai em si já é um fanservice pra quem, tipo, jogos e coisas do gênero, tá ligado? Aí você já vai colocar mais harém. É, e você, mas aí você percebe que se você for prestar atenção nesses protagonistas, eles são bem o estereótipo dos caras que assistem mesmo, né? Que são os merdas antes de entrar no jogo e de repente ficam fodões. É o sonho deles. Por isso que faz sucesso. Desculpa, gente. Quando eu falei que eu não ia com a cara de secar, eu tava falando sério. Faz todo sentido. Eu concordo contigo. Mas, ó, eu vou ser sincero, assim. Eu acho que daqui eu sou o cara que mais curte secar, porque eu leio pra caramba e secar. Mas eu concordo com a Adriele na seguinte situação. Vamos falar uma coisa aqui. É, o mercado de isekai hoje está saturado. Eu acho que não é ruim ter isekai, mas é ruim ter isekai em excesso, tá ligado? Ah, porque assim, eles acabam ditando... Tipo, a maior parte das obras que realmente fazem muito sucesso são isekais. E aí você acaba que é tudo um pouco mais do mesmo, sabe? Isso fica irritante. Todas essas coisas que a gente tá falando, geralmente sempre acontece em todos os isekais. É uma formulazinha, gente. É uma formulazinha. É uma fórmula, mas assim, a gente não tá falando que não gosta de fórmula. Pô, eu posso falar no mínimo por mim, pelo Mugi, que a gente gosta de shonen de lutinha, que é mais, que não tem nada mais clássico e formulaico do que isso. Fórmula não é ruim. Só que assim, você... Primeiro que você tem que trazer uma coisa nova pra ela não ficar batida. E segundo que, poxa vida, tudo tem seu limite, né? Por favor. Né? Mas é legal, por outro lado, a gente imaginar como seria subverter todas essas regras e fazer o isekai mais doido possível, sabe? A coisa mais absurda e mais agressiva e pra fazer um isekai pra pessoas que odeiam isekai como eu. Se eu fosse assistir alguma coisa baseada no que a gente tá falando aqui, eu ia achar muito legal, porque ia ser o contrário de tudo que eu tava esperando, sabe? Não, eu gosto de falar mal das coisas que eu gosto. É legal, cara. Né? Pega um isekai reverso, como... Que nem, tipo, o do McDonald's, do... Hataraku Mahou? Mahou. Mahou-sama. Hataraku Mahou-sama, é, então. É, que o cara sai do mundo de fantasia e tem que trabalhar aqui. Aí eles sim vão sofrer, entendeu? Aí tem que ser secais assim que tem que valer a pena. Vem trabalhar no McDonald's daqui. Cara, eu lembrei de um, mas não dá pra... Não sei se dá pra contar e é um exemplo muito idiota, mas... Se você for pensar bem, Uma Noite no Museu tem um pouco disso, né? Tipo, figuras históricas ou míticas indo pro nosso mundo e se adaptando. É um exemplo idiota, mas é um filme engraçado. E as pessoas... E ver essa galera se adaptando ao mundo real é muito da hora. Bem, gente, então concluindo aqui, vamos colocar aqui rapidinho. Não precisam ter um número exato, mas indiquem e não recomendem, porque isso eu tenho certeza. Como eu falei, tem muito isekai. Então, eu tenho isekai pra não recomendar e eu tenho isekai para recomendar. Então, valem títulos que vocês recomendam e títulos que vocês não recomendam de jeito nenhum. Eu não posso falar que eu odeio todos, porque eu falei de um no começo que pra mim é muito interessante, que no caso é o Dot Hack. O Dot Hack, ele trouxe essa ideia de migrar para um mundo dentro de um jogo e construiu uma história muito interessante, uma interface muito interessante. É que eu tô falando especificamente dos jogos, tá? Ele foi um dos primeiros dessa situação de jogo, né? Então, acho que... Ele é um marco pioneiro aí. Sim, sim. E é um jogo que não envelheceu mal. Isso também é muito interessante. Ele envelheceu bem. Tanto é que o Dot Hack GU, eu não sei se é esse o jeito certo de falar, gente, desculpa. Ele ganhou recentemente um remaster, ganhou ports pra PC, ganhou ports pra PS4. E é um jogo que continua muito bom e continua muito... muito interessante naquilo que se propõe a fazer. Então, assim, fica a sugestão para Dot Hack, que é o Isekai original. Inclusive, se você quer deixar um fã de Dot Hack puta, é só você falar que é a mesma coisa que Sal e eles vão agredir você e você meio que vai merecer. Mas se você quiser fazer o teste, vai lá. Fica a seu critério. Inclusive, recomendo o teste. Agora, um que eu não vou recomendar nenhum, porque não vale a pena. Não vou desrecomendar porque assim, como eu falei, eu tenho uma visão um pouco enviesada. Eu já tô... Você tá partindo de uma pessoa que já não é muito fã do estilo. Tá bom, tá então, bom. Então, eu deixar de recomendar alguma coisa não muda muito. Então é isso, não vou desrecomendar porque opinião de hater nesse ponto não conta. Beijo de luz, é isso. Tá, eu vou ser simples, direto e grosso, né? Quando eu procuro um anime, qualquer coisa, eu procuro uma história boa. E atualmente só tem vindo isekai com história merda. O do Slime só é muito triste. O protagonista não tem desafio nenhum. A personalidade dele é uma bosta. E ele não evolui de forma nenhuma. Então só é muito ruim, sabe? Eu gosto dele. Não, mas aí é a opinião do Jim, cara. É gosto dele. Eu escutei uma galera falando tão bem desse. Tipo, falando que... Dri, você tem um protagonista que não tem absolutamente desafio nenhum. Ele não tem desafio pra ter um motivo pra evoluir de forma física. E ele não tem nenhum desafio emocional pra ter uma evolução emocional. Então, ele tem, digamos assim, um objetivo. Mas ele não tem desafios. Eu concordo com o Jim. Entendeu? Aí você vira e fala assim... Ah... Mas o Overlord é a mesma coisa. A diferença do Overlord é que você tá vendo como o mundo reage a ele e não como ele reage ao mundo. É, o Overlord, na verdade, é que assim, Overlord, caraca, qual é o nome dele? O quê? Ains? Ains. Na verdade, o Ains, ou o Go, ou lá, embora é o protagonista, e muitas vezes ele não é nem... Aparece, ele nem aparece no episódio, entendeu? Cê tá... Cara, na segunda temporada, ele apareceu menos que os caras lagartos. É, exatamente. Então, acontece que você tá vendo o mundo todo, não, você não tá vendo a jornada dele. Você não tá vendo ele, então aí é interessante. Eu vou falar o seguinte, eu gosto do Slime, mas eu gosto do Slime pelos clichês. Como eu já falei, eu sou um cara que gosta de clichê. E ele é recheado disso, e ele é recheado com a parada dele é você saber que um slime é foda. Um slime, entendeu? A criatura mais besta de todas é foda, entendeu? Mas aí que tá, Mug. Clichê, todos eles são lotados. O meu problema não é o clichê. O meu problema é que ele é mal feito. A história é mal feita, mal estruturada. A história eu não acho mal feita. Eu concordo com você que ele não tem objetivo. Ele não tem desafios. Ele tem objetivo, entendeu? Mas enfim, sua opinião, pode mandar. Você não recomendaria Slime? Qual mais? Eu não recomendo aquele Inception, que também é uma outra aposta. What? O Inception, do cara que tem que engravidar 12 meninas. Conception, uma ruim tu pra Nossa, caramba. Nossa, eu nem assisti. Ele é tipo quase um hentai. Ah! cara. Cara, só pelo conceito já deu um embrulho aqui. É, Remonster também é outro lixo. Remonster eu nunca peguei pra ler, mas eu já vi muita gente falando bem. É que nem o slime. É a mesma coisa. Pô, que então o slime. Vou ver, deve só ser que bom. Em vez de você ser um slime, você é um goblin. Puta, deve ser muito bom. Obrigado. É, tem um coreano chamado Moonlight Sculptor. Também é outra bosta. Nossa, tem algum bom que você possa recomendar, cara? Não, ele falou, o Mugi falou pra mim falar mais bostas. Eu ia falar só um. Só que você falou, continua falando os ruins. Eu continuei. Eu falei. Você não tem um limite de quantos você quer não indicar. Enfim, ou indicar. O Moonlight é a mesma coisa, só que é em jogo MMO e o cara pega uma classe que ninguém joga porque todo mundo fala que é ruim e você descobre que é a classe mais roubada que existe. Entendi. Esse é coreano e é por Latinova, no caso. É, na verdade, a maioria dos isekais que eu conheço, eles se iniciaram por Latinova. A maioria. Ah, agora vamos pensar aí no isekai bom. Digimon tá aí, o primeiro. Excelente. Tá no meu coraçãozinho. Guerreiras Mágicas Hayward também é muito bom. Mas não é pra todo público porque é Clamp, né? Tem gente que tem ranço de Clamp. Mas o ranço é mais porque é da Clamp do que porque é da história em si, né? De cabeça só tem essas, assim, que eu lembrei agora. Sage, manda aí. Vamos lá. Eu vejo um monte, ainda mais de mangá. Então tem aqueles que eu gosto, tem aqueles que eu falo mal. O legal é que o Mugi e o Sage não são seletivos, cara. Isso é muito legal. É que eu vejo qualquer merda, cara. Meu gosto acabou caindo. É assim, eu vi tanta coisa que meu gosto seletivo já caiu bastante. Na boa. É, mas é uma paz de espírito nisso, né? Quando você aceita, meu gosto é uma merda e eu estou em paz com isso. É muito bom você chegar nesse ponto da vida. Eu não acho que o meu gosto é uma merda. Eu só acho que todo mundo é muito crítico. Eu também acho. Eu odeio sommelier de animes, cara. Na boa. Nossa, vou cara. Vou com vocês, porra. Deixa eu me divertir com o meu anime merda. Eu vou ser bem sincero. Deixa eu me divertir com o anime eu merda. Eu tenho muita preguiça, porra, de anime ruim. Assim, porque eu ando assistindo menos anime. Então eu tento pegar coisas que parecem ser legais. Mas essa galera também que quer cagar a regra. Ai, porque é chato. Ai, porque não sei o que. Ah, mano, vai dormir, vai. Ô, Sage, eu vou pedir uma coisa pra nós. É que assim, eu e o Sage, a gente já lê muita coisa. Então acho que vamos tentar não indicar mangá, essas coisas, senão a gente vai entrar num mundo muito grande. Vamos nos resumir a animes, ok? Tá bom. Animes que eu gosto. Tem alguns, tem vários, né? Mas vou falar só alguns. O Mugi deve conhecer um monte desses. Konosuba, eu me divirto com esse negócio. Ixon Saga DT, eu me divirto também. O cara é doido, mas eu gosto. Eu gosto de No Game No Life também. Prefiro mais o filme. Mas aí o filme não seria, né? O Isekai. O anime, sim. Eu também gosto do Gate. Gate é legal pra caramba. Adoro esse negócio. E eu gosto do Yojo Senki também, cara. Que eu gosto da garotinha hipocada, brava com todo mundo, querendo provar a visão a Deus aí, que ele tá errado. Eu gosto desses daqui, então, né? Se eu falar o que eu não gosto, tipo, aquele da prostituta eu nem quis ver, por exemplo, que é Light Novel, nem faço ideia, não faço mais mal do que esse. Quer ver um que eu não gostei mesmo? É o do smartphone, cara. Aquilo eu achei roubado até demais, cara. É muito cheat ali. Como é isso? É assim, o cara, ele era um programador, acho que era assim. Ele morre. Aí ele vai encontrar Deus, Deus fala assim, você pode trazer o que você quiser. Tá, eu quero trazer o meu smartphone. Aí o smartphone dele tem tudo que ele consegue fazer, roubando, fazendo cheat, fazendo cópia de poderes, absorvendo tudo. O meu problema com esse anime é só um. Na verdade, eu até acho ao todo ele legal. Eu entendo que a parada é mostrar o quão roubado protagonista é. Só que tem um problema. Ele não se foca no smartphone. O protagonista é muito roubado porque o Deus, fora o smartphone, deu um bush de habilidade nele muito forte. Então, tem vezes que ele, tipo, mata todo mundo sem usar o smartphone e por aí vai, tá ligado? Tipo, ele ficou muito roubado e não só por conta do smartphone. O smartphone muitas vezes fica até em segundo nível do que a força dele, entendeu? Ah, e ele é harém. E ele é um harém também. Até aí Konosuba, né? Mas Konosuba é um harém bizarro, cara, na boa. Ninguém gosta, as três não gostam dele. Quer dizer, gostam, ficam atormentando a ele, né? Mas é aí que tá, o Konosuba ele é uma comédia, ele tira sarro com o fato de ser um harém. É diferente. É, ué, a vida dele tá ferrada, ele foi parar num mundo ferrado. Eu vou ser sério, eu não gosto tanto de Konosuba porque eu tenho uma raiva com o protagonista. Eu adoro. Por que o protagonista desse Isekai costuma ser tão bundão? É, por quê? Tipo... Não, velho, é isso que eu não entendo. Eu não entendo, tipo, os caras têm a chance de ser os verdadeiros deuses nos mundos novos que eles estão, e eles escolhem continuar sendo uns bostas. É isso que não entra na minha cabeça. O Jin, eu achei até estranho agora, porque eu acho que é um... Eu tenho quase certeza que você gosta muito de No Game No Life. Eu gostei do começo de No Game No Life, comecei a ler as novas e descobri que é uma bosta. Tanto que eu tenho até a novel aqui do Game No Life autografada. É, eu lembrava que você tinha novel, por isso que eu falei... Só que, mano, é o mesmo motivo, tipo, ele começa muito interessante, é que quando eu comecei a ver No Game No Life eu não tinha me tocado disso ainda. Que é o mesmo problema do Slime, os dois... Não perdem, não tem desafio, não tem graça. Tipo, ah, vou num jogo, tá, eu já sei que ele vai ganhar. Porque, sabe, ele não tem risco. Bem. E outro que eu não gosto é o Dog Days. Nossa, puta que eu pariu, por que você lembrou disso? Pior anime de todos. Nossa, velho, eu já tinha esquecido da minha... Eu tinha conseguido colocar... É muito legal que assim... O Mugi não gosta, o Mugi é difícil não gostar de alguma coisa, mas quando ele não gosta, ele é vocal sobre isso. Tipo, não morre, ninguém morre nessa história, ninguém morre nessa história, que me dá raiva. Nossa, velho. Oh, não, para. É muito difícil eu falar alguma coisa que eu não gosto. Se a gente conseguiu me lembrar de uma parada que eu... Nossa, como é ruim, cara. Puta que pariu, meu... Ninguém morre nessa história, me irrita, cara. Pô... Mas vamos perder, vamos fazer a guerra, vamos bater todo mundo. Virou um bichinho, ah. Que morte horrível, velho. Caramba. Que morte horrível. Não, eu lembrei agora, você tava falando de No Game No Life, teve uma época que foi o grande anime dos eventos jotaquinhos aqui, né, cara? Que caiu no gosto porque o autor é brasileiro, né, teoricamente. É. Tem isso também. Enfim, vamos lá. Acho que só falta eu aqui. Eu ia falar outra coisa, mas como o Sage trouxe no Dog Days, nada vai conseguir ganhar de Dog Days como não recomendação. Gente, não assista. Vamos ver. Tá, beleza. Nossa, como um bug ruim desse tem 3 temporadas? Não me pergunte. Vou deixar realmente Dog Days. Ah, tem mais um que eu vou colocar também aqui. Death March. Tá, Death March, cara, Hadimeru, enfim. É um que o primeiro episódio, ele propôs ser um isekai tão da hora. Só que ele ficou uma coisa tão merda. Tipo, um arém. Ah, já sei qual é, assim, Death March. Nossa, ficou muito... O Zayder vai ficar triste se não, eu ouvir isso. Eu não consigo gostar de Death March, gente. É muito... Eu sei qual é esse, tá. Lembrei. O que torna ele tão ruim? Arém. Não, o arém é muito pesado. O arém é muito pesado pra mim nele. Eu não acho pesado. Ah, é que tem lolis, tem monstros, tem um animalzinho, tem outro um gatinho, tem um lagarto, tem a princesinha, tem outro monstro ali, claro, outra que pessoa, tinha que ter uma etc. Loli, né? Claro que tinha. É. Quando não tem? São clichês. Ai, é clichêsudo. Ranço. Clichêsudo, tá. Só isso. Isekais que eu recomendaria. Como um anime, eu acho que pra mim... Eu já até falei bastante aqui, Hataraku Mao Sama, então, obviamente, esse mangá tá bem indicado. O cara vai... É um Daimao e ele vai trabalhar no McDonald's. Gente, bum. Tipo, cara, bum. Tipo, muito bum, tá ligado? Tipo... Ah, é prova que o grande vilão do mundo é de fato capitalismo, né? Explodiu. Só... Né? Mas eu acho que, pra mim, um dos melhores animes que tem, a gente já fez cast sobre isso. E foi por causa desse cast que a gente tá fazendo esse, né? Então, eu vou reindicar aqui Log Horizon, porque é muito bom. Eu acho que de anime de jogo, pra mim, é o definitivo, tá? Estou esperando próximas temporadas dele, na loucura. E é muito bom. E outro que eu vou indicar aí, que também já tem algumas temporadas, e a gente também já falou um pouquinho aqui, é o Overlord. Justamente porque o Jin já falou isso, a parada do Overlord é você ver como que aquele mundo vai se reagir com o Enzo ou o Gol, que é o protagonista, entre aspas, assim, né? Bem entre aspas. E, então eu indico bem ele. E eu vou indicar um outro, só que eu quero indicar a versão não oficial dele, tá? Eita. Porque, na verdade, o anime é bom, eu queria até uma segunda temporada, nem sei se vai ter, enfim. Que é ReZero. Tem ReZero, mas eu quero... Qual a versão não oficial? Eu quero indicar a versão ReZero de 8 minutos. que você assiste ReZero inteiro em 8 minutos. Eu vou deixar no link na descrição dessa postagem. É muito boa essa versão. É que nem a versão de Darlene Frank em 10 minutos. É muito melhor que o original. Considerando o material original, né? Não vou entrar nos méritos dessa discussão. Darlene Frank é confuso demais. ReZero, ReZero pra mim não é uma coisa tão legal assim. Então é bom, ok. Bom, mas a versão de 8 minutos é muito boa. Cara, uma coisa que eu percebi, se existe animes que tem que ganham versões abridged, versões de 8 minutos, essas palhaçadas, o pessoal se esmera tanto e fica, às vezes fica tão melhor que o original, cara. Nossa, eu vi uns pedaços do abridged do Code Geass que ficaram melhor que o original. Ai, ai. Bem, alguma consideração a mais aqui? Acho que não, né? A gente só percebeu que ele estivesse todo no mesmo universo, a gente ia destruir ele umas 5 vezes, né? Porque poderes conflitantes... Na verdade, vocês iam destruir eles, eu ia ficar plena fugindo de vocês o quanto fosse possível, né? Porque distância é o que quer. Ah, eu tô de boa. Olha, se vocês tinham dúvidas da personalidade de alguns, pronto, já matou as dúvidas. Então, eu acho que eu não ia ser tão conflitante assim. Eu ia salvar a galera. Então, mas Mugi, você percebeu? O pessoal aqui é todo meio genocida e você ia ser o herói que salvando a galera. O que você acha que ia acontecer? Eu já falo, eu tretaria com o Mugi, cara. Eu brigaria com ele. Que isso? Eu sou tão bonzinho. Eu só quero colecionar coisas, me deixa em paz, pô. Eu acho que o Jin também não ia ser problemático. Tipo, estaria assim, estaria eu e o Mugi brigando e o Jin estaria vivendo vida dele. Os dois brigando e o Jin, olha só que, olha essa pedrinha brilhante aqui, que da hora, vou pôr na minha coleção. Deixa esses dois ferrando aí. Eu acho que eu não ia brigar, não sei, eu ia dar sermão. Ô Mugi, você tá ligado que não daria certo, porque se ia dar sermão no Sage, ele ia jogar uma fucking carta armadilha e ia tirar o poder de você dar sermões. O Mugi ia tentar salvar o mundo com o poder da amizade, viva lá Naruto, né? Tipo... Ah, peraí, tem um outro anime que eu quero indicar aqui antes de finalizar, que na verdade eu marquei aqui porque o nome dele tem Isekai, mas ele é um Isekai um pouco diferente do que tudo que a gente listou aqui. Porque na verdade o protagonista não vai pra um outro mundo. Os outros mundos vão ao protagonista. Isekai Shokudou, que é o restaurante de um outro mundo. É, na prática ele só é bom porque é um anime de comida, né? Vamos falar a verdade. Se tem comida, eu adoro. Porque a parada do anime é tipo, o cara entra, come uma parada, fica maravilhado que tá com essa palavra, parada, e explica o que é a parada que ele comeu. É isso o anime. Ô Jin, se você fosse o Deus, você poderia ficar nesse restaurante, porque esse restaurante tá ligado com todos os mundos. É, ia ser tipo teu escritório lá, sabe? Na verdade, o restaurante ele tá ligado a um mundo só, Mugi. Não, cara, ele tá ligado com vários mundos. É que alguns mundos vem mais de uma pessoa e tem outros portais naquele mundo. Mas ele tá ligado com vários mundos. Que é, por exemplo... Vários portões naquele mundo, mas tem mundos diferentes também. Aí você ia transformar ele no McDonald's, até o cara que tá trabalhando no McDonald's real oficial chega a ser obrigado a trabalhar lá também, né? Isso aí. Bem, espero que vocês tenham gostado desse podcast bem louco, tá? Isekai é uma coisa que tá em alta, por isso que a gente tá fazendo. E também eu e o Seiji a gente gosta bastante. Trouxemos pessoas que não gostam tanto, como diria o Yujin. E é isso aí. Vocês têm alguma consideração final aí mesmo? Falar? Aren tem que morrer, tirando isso é nóis. Não perca o seu tempo, fujam. Fujam, é. Na real, é a minha indicação que eu tenho pro final falar. Se você ainda não conheceu nenhum Isekai, não vá. Porque existe uma boa probabilidade de você viciar, ficar que nem o Sage e perder a sua vida. E ficar bebendo um monte de bosta, porque é o que tem pra Exatamente. Ver, Exatamente. Né? Ah, mano, eu diria que assiste, né? E se cair no seu gosto? Nunca se sabe. Tem uma outra que pode cair também. E outra que pode cair. E outra e vira um loop infinito. Depois dessa, eu encerro esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Falou e valeu. Até nóis, gente. Tchau, tchau. Beijos. Até mais.